é lá que eu vou te esperar, te amando, o supremo som do amor, DJ Michel e Jota Saudade. Hoje eu tô aqui no Cineral, te esperando pra dançar comigo, me dê uma chance, amor, tô te esperando aqui no Cineral. É fruto sensual! Eu vi você chegar com esse sorriso, eu escolhi você pra mim, te entreguei meu coração, tanto esperei pra ter você comigo, de corpo, alma e coração, ter o seu amor, por uma briga sem razão. Esperar.